a Silvana e Jéssica Vitorino em São João do Paraíso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? É, a Silvana Machado, seus papais na fazenda. A Lidiane Souza em São João do Paraíso também. A Nath Pereira, audiência fantástica aí, né? Muito obrigado. Minha querida Raimunda Nunes, em Umbizal, Presidente Médici, no Estadão do Maranhão, ela ouve aí pela Tropical FM de Santo Luzio do Paruá. Nós temos aí tantos e tantos ouvintes ouvindo o nosso programa pela Tropical, né? Anderson Luiz, em Careaçu, em São Paulo também, ligado no nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Transpaulista, exibindo o nosso programa todos os dias, às 22 horas, com muito sucesso. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado aos amigos da Rádio Paulista FM, aí na Grande São Paulo, também exibindo o nosso programa. É sucesso, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos de música. J. Neves, de Brasília para o Brasil inteiro, canta a pedidos da minha querida Maria José, aí a Márcia Gomes, a Maria José de Posse Goiás, Márcia Gomes de Primavera do Leste, também a Patrícia Maiara de Santo Luís do Paruá pediu essa música. J. Neves canta para vocês O Avião.

Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos meus amigos da Rádio Cidade FM de Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará, o Douglas Araújo, um dos maiores radialistas do Brasil, né? Um abraço, Douglas Araújo, a Cristiane Vermuti, o Márcio Araújo, o Adão, o João da Eletrônica, aí a todos vocês, muito obrigado, viu, pelo carinho. A Tainá, aí Tainá, a Tainá é uma menina linda, filha do Douglas Araújo e da Cristiane Vermuti, também ouvinte do nosso programa. Um beijo para vocês aí, muito obrigado, viu? Minha querida Priscila Silva em Santa Luzia do Paruá, um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Valdiano Nogueira, em Porto Franco, no Maranhão, um abraço a todos vocês de Porto Franco, audiência fantástica aí pela Rádio São Francisco FM. Um abraço, André Chaves, todos da equipe, viu? Porto Franco, Estadão do Maranhão, audiência muito grande aí do nosso programa. Assim como também na cidade de Açailândia, aí no Estadão do Maranhão, pela rádio que exibe nosso programa aí, né? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela parceria, os amigos da panificadora Júlia, tantos e tantos ouvintes. Meu amigo Iatlen, que é um dos maiores ouvintes que nós temos aí, né? Meu amigo radialista, o Pedro Feitosa, todos vocês aí de Açailândia, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado, viu? A todos da equipe da Rádio Marconi FM, que é a nossa parceira aí em Açailândia, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Gustavo Lima canta para os apaixonados, para os homens fiel, assim como eu. Canta, Gustavo Lima, fui fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Maravilha, maravilha. Um abraço, meu amigo Edi Santos, da Rádio Cidade de Campina Grande do Sul,

Muito bem, muito bem. Linda canção nova do Daniel, né? Sucesso. E a gente toca com muito carinho para vocês aqui no Mundo Sertanejo. E agora eu vou cantar para vocês essa linda música que também marca muito a minha carreira, né? Tô Nessa. Canta Diego Valadares. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No som do batidão, do pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No som do batidão, no pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa, tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa. Valeu. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, já estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado a todos vocês aí. Meu amigo Piazinho da Web, o meu amigo Dário Santos, né? Dário Santos em Teodoro Sampaio, em São Paulo, né? É, exibindo o nosso programa e diz que vai tocar muito a minha música Tô Nessa e quero você pra mim aí na programação local. Muito obrigado, viu, Piazinho, meu amigo Dário Santos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Minha querida Artemisa Matos, em Vargem Grande do Rio Pardo, Artemisa Matos. Todos os nossos ouvintes da VGFM, um beijo para vocês aí, muito obrigado, viu? Minha querida Márcia Rodrigues, em Governador Nunes Freire, no Estadão do Pará também, é, sempre interagindo comigo no Facebook e diz que não perde o programa. Minha querida Maria Mota e o Francisco, aí na Chácara Fortura, no município de Trombas, Estadão de Goiás, ouvindo o nosso programa pela Serra Dourada FM, o Nailson e a Dona Senhora, a Tereza e o Ivo. Um abraço a todos vocês, audiência fantástica aí pela Rádio Serra Dourada em Trombas e toda a região, né? Valeu, Ivan Vieira, Cabra Danado, Dorcelino, muito obrigado, viu? Vamos em frente, Valonir Fernandes canta Dono da Razão. Thank you.

vejo minha fada e sua vara de condão tocando meu coração. Madrugada de amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história é linda, meu conto de amor. Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Estrela brilhar, sinto um cheiro de perfume no ar. Vejo minha fada e sua vara de condão tocando meu coração. Bonito. Madrugada de amor não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história é linda, meu conto de amor. Diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Vamos com a gente aí. Madrugada de amor que não vai acabar. Minha história linda, meu conto. Mais alto, vai. Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Eu espero o tempo que for. Muito bem, um abraço meu amigo Neymar Gonçalves, Areta Promoções, todos vocês amigos da 90.9 em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Um abraço a Ivânia Rocha, Samuel, todos, e a minha querida Irene, também sempre interagindo comigo, né? Tantos e tantos ouvintes nós temos em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Muito obrigado, assim como em todo o Brasil. Graças a Deus, nosso programa a cada dia crescendo em toda a nossa rede de rádios, né? Um abraço a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, as recepcionistas, os produtores, todos vocês, enfim, que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádios. São centenas e centenas de emissoras parceiras afiliadas à nossa central de produção, exibindo Mundo Sertanejo, exibindo Adelson Moura, Ligação Nacional, programa do Amado Batista, Cleiton Aguiar, Maurício Fares, o Forró Brasílias, enfim, todos os nossos programas gerados aqui pela nossa central de produção, sendo exibido por toda a nossa rede de rádios afiliadas. São mais de 1.300 emissoras em todo o Brasil. Um abraço a todos vocês, amigos, parceiros, viu? E também a todos que estão tocando a minha nova música, me ajudando a estourar esse meu novo sucesso. Quero você pra mim. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Quem canta bonito agora? Cleiton Aguiar. Pra mim, porque preciso de você de qualquer jeito. A saudade me machuca, dói demais, maltrata o coração dentro do peito. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Seu encanto me desperta.